Central Oscar. Bono 561, bom dia, contato radar, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível de voo 050, vigilante. Mari, 050, voo no 56. Posição 1 no 0, após a passagem do Boeing da companhia que vai taxiar para o quarto de espera, ingresso Juliette, até o portão 1 no 0. E depois o Boeing da companhia, Juliette vai até o 1 no 0. Salve Salvador, bom dia, Azul 4207, livrou na Fox. Azul 4207, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa reporta antes da Juliette, 4207. Voo 1648, autorizado decolar, 140 graus, 08 nós. Salvador, boa tarde, voo 621, ponto espera 10 pronto. Voo 621, mantém o ponto de espera. Contexto. Até a posição antes da Juliette, 4207. Antes da Juliette, 4207. Solo Salvador, G34. G34, informação em curso ótimo. Escuta aguardando para a porta. Afirmativo, está com 7 a bordo, solicita acionamento por ponto enquanto aguarda a autorização. Está livre acionamento, G34. Corrigindo, está com 5 a bordo, G34. G37. Bom dia, 648, bom dia, contato radar, suma ao nível 350, perfil sair da PUC. 350 na PUC, 648. Autonomia alternativa, Xanã? Autonomia 2 horas e 30, alternativa. Xanã 140, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próxima ponta de espera, chama a torre, 18, decimal 95, altímetro 10021. Táxi até o ponto de espera, no ponto de espera 18, 95. Azul 4207, a retaguarda do Airbus da Bianca, ingressa Juliette para o portão 3. Segue na retaguarda da Bianca para o portão 3, Azul 4207. 034 ao solo. Na escuta pra cima. Tiro 34, confirmando após a decolagem, sai com proa do litoral norte a 1700 pés. Complete final, ILS XG, torre 1195. 1895 completando a aproximação, 1390. Tá meio bravo o controle? Curva esquerda, inicialmente no corredor forte a 1 no meu pés, restrito até a liberação do controle. Aciona 0420, controle 120, decimal, correção, 119, decimal 8, controle. Está autorizado para o GM34, Salvador, Salvador, decolando da 10 com a primeira curva à esquerda, no corredor forte, restrito a 1000 pés. Transponder 0420 e o controle 1198, o GM34. Correto, GM34, chama para o táxi no pátio militar. Chamará, GM34. Mantém o ponto de espera, o Xaner 6140. Mantém. Voo no 621, decola o 51, chame o controle 120, decimal 8. 208, voo no 621. Controle, Salvador, voo no 621. Voo no 621, contato radar, suba ao nível 360, saída da EL. 360 da EL, voo no 621. Romeu Tango, Índia Bravo, controle. Proceda. Questões é retorno para pouso em Serra Novembro, Serra Novembro? Positivo, boa noite. Entendi, confirme. Positivo, confirmo. Estou agora comprando o farol da barra, mantendo o miro. Vou comprar ali Itapuã e quando autorizar o cruzo para cima. Entendi. Fame ingressão no litoral, 500 pés, ajuste 1021, reporte através do farol da barra. Positivo, passo, passando barra no chão. Ao meu Juliette November Whisky, vida acionamento e táxi, chame para ingresso, pista na 7. Bono 561, no desse mantém a 2000, ajuste 1021, cancelada a restrição em TAP. Gente, 2000 no 021, cancelada a restrição em TAP. Bono 561. Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, prossiga. Cliente da Alfa, com notificação para corredor Gelo, nome 10. Qual horário da notificação? Gente, o 590. 5-4, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. 1-2-1-9, 3-1-9, já tá. Tá 3-7-4-0, controle. Chamar a 3-2-9-5, obrigado. Oi, Salvador, tá 3-7-4-0, bom dia. TAM 3740, reduza para velocidade de aproximação final, aguarde autorização de pouso, Airbus da TAM alinhando para decolagem. Há uma milha ainda para o Índia Serra, TAM 3740. Airbus da Aviante. Ah, já está na velocidade de aproximação, uma milha para o Índia Serra. Gente. TAM 98. Solo, GM34 acionado e pronto para o táxi. GM34, autorizado táxi, aposta no táxi hotel, altímetro 1021. Vai aportar no hotel, livre táxi para o GM34. Código Sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Zéu 1301, nós outro aí. 7770. 4 milhas para a cabeceira. Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette 2 é o portão, tá 398. Papai Uniforme, Fox, Fox Sierra, pronto, copia. Pronto, copia. Papai Uniforme, Fox, Fox Sierra, autorizado, Salvador para Vera Cruz, no meu pé, decola da 17, curva direita, corredor Xé. Aciona 0146, controle 120, décima 8. Decola da 17 para o corredor Axé, no pedido Vera Cruz de Axé, bom fim. Parece retorno, decola da 17, curva à direita. O controle 1208 e o transponder pode 20146 de Fox Fox Sierra. Fox Fox Sierra, então vou local Salvador, Salvador, corredor Axé, bom fim, Paripe, retorno. Confirma o pátio que se encontra? Pátio da Mata com 02 de abordo. Lata com 2 a bordo, ciente para acionamento, chamamento 118, decimal 95, altímetro 1021, Fox Fox Sierra. 1021, altímetro 2392, 295 de graça. Radar submantenha 350, perfil Puka. Perfil Puka 350, alguma possibilidade da presença de direto do Jambo? Foi 2000 autorizado, Jambo. Foi 2000 direto do Jambo, obrigado. Troleu, Tânia Bravo no através do farol da barra. Tá mantendo 1000, vai abandonar para 500 e mais um minuto. Cliente, desça para 500 pés, 1021 ajuste, reporte através de Pituaçu. Certo. 3-4. Para o localizador, curva à direita, por 060, informe estabilizado, livre sinal e LS aqui. Direita 060, gol no 5-1. Gol no 621, no voo direto, posição Pubase. Pubase, gol no 621. Gente, controle Salvador, vamos passando o vídeo ao seu foco. Prossiga. O seu foco está descendo para 2.500 pés inicialmente e na posição 48 milhas na radial 324 de Salvador, Vitor Atelfox. Gente, não tenho trato, vou informar nesse setor, Vitor Atelfox, mantém a regra de voo visual. Já está prosseguindo já para conquista, mantém a mesma estimada, confirma? Negativo, Vitor Atelfox está mudando o plano, provavelmente vai pousar em Feira de Santana, mas informará o controle. Mais, chame novamente o solo Salvador em 121 decimal 9. 1219 para o jeito 34. 0, chame agora o cimento, frequência 1251, alterno 3325. 251, 3325, boa. 021, ajuste. Vai prosseguir na Alfa, contornar o grande pátio, no ponto de espera se chama 7895, 034. Então 3740 na escuta? 3740 na escuta solo. Prossiga, o chão é 6140. Desculpa, chame errado. Juliette para a posição 1-1. Alfa Juliette para 1-1, graças. Acuse para ingresso. No 561 no complete final ILS, chame a torre Salvador 1895. 1895, bom dia. Torre Salvador, bom dia, gol no 561 no final da 10. Gol no 561, autorizado pouso no 40 grau 099. Autorizado pouso na 10 gol 561. Lima, aqui no Zulu, fala aqui do nível de voo 070. Quem é? Aquele Zulu que modulou para o controle, com quem? Ah, sim, você, fala aqui do nível de voo 070. Autorizado, nível final 070. Grato. Torre Salvador, o Jimmy 34. 1864, bom dia, autorizado via chegada a Mari. Vê se aí mantém a 4.000 pés, ajuste no 021. Como que o procedimento em uso no momento, pistão no zero, NDB Zulu, da pistão no zero. Copiado. 21, você autoriza para o dia de SNAP? Autorizado, SNAP. SNAP na proa, descendo para 4.000. 4.000, canceladas as restrições, guardando a NDB Zulu da pistão no zero. Tá. Pode pousar a nave, tanto o ILS da 10 como o da 28 estão disponíveis, ok? Afirmo, estamos cientes, havia sido coordenado. Só fiquei na dúvida com relação ao que será checado. Acabou faltando esse item. O que, que será checado? A gente vai fazer o cheque do ILS da 28, só que o ILS da 10 ligado interfere no nosso cheque. Ciente, será checado o ILS da 28. Grato. Pai Uniforme, Fox Serra, livre táxi, chame para ingresso, pista 17. Shave 34, autorizado alinhar e manter, pista 10. Alinha e mantém, não no 0, Shave 34. O meu Juliette November Whisky, autorizado a alinhar e manter, pistão na 7. Gol no 561, no solo 03, liberou a direita, solo Salvador 121 decimal 9. 19, então. Travando da proa do Mike Walker 363, por gentileza. Ok, está passando 170, com o DN diretamente, frequência 12685, alterna 12545. 12685, 12545, até daqui a pouco, obrigado. Shave 34, pista livre, autorizado a decolar, 110 graus, 079. Livre decolagem para Shave 34. Shave 34, decolou 04, curva esquerda, corredor forte, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. Vai curvar à esquerda, 1000 pés, corredor forte, vai chamar 198, Shave 34. Bravo, controle. Prossiga, comando. Mantenha litoral 500 pés, chame a torre 1895 para instruções de pouso. 7895 a torre, obrigado. Bravo, Torre Salvador. Passei agora Pitua Sul, detona Enrimar, curva autorizada. Autorizado, curva à esquerda, direto na proa da Enrimar. Sabia que na presente autorizado direto da Enrimar, o seu amigo dela. Então modificou o destino para a Feira de Santana, confirma? A gente pode informar o chamado de pouso? Gente, copiado. Fala, drone, Jave 34. Jave 34, prossiga. Tá tentando chamada no 7198 e não tá tendo sucesso. Estamos a 500, ajustado 1021. Confere 1021. Tema aquilo Zulu, controle de Salvador. Mais curta, Salvador, tranquilo. Está 5 milhas de Conde, serviço radar terminado, mantenha 070, chame o controle Aracaju, frequência 1203. 203, tema aquilo Zulu. Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, mantenha o ponto de espera, aguarde para ingresso. Pabuco, após direto Fortaleza. Nível 370. A cola da pistola 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponda 5116, controle 120, décima 8. Salvador, bom dia, TAN 3191, informação Quebec. 3191, Quebec, confere, mantém a escuta aguardando para fora. Ah, escuta. Trolinho 864. Prossiga. Se efetuar o sinal do RNAV da pista 90, se possível não produzir a vida 368. Autorizado, sinal RNAV, pistão 90, voo Serra Vitor 368, ajuste 1021, desce para 4000. Ajuste 1021, 368. O 1094 na escuta, sol. A semana após a colagem com a esquerda na saída Momo, transição Froti. Chame a tarefa, chega aqui na mesa. Tá 3191, classe 4. Pronto, cabelo. Tá 3191, autorizado, aeroporto do Galeão, via rota do plano, nível 340. A cola da pista no 0, curva direita, saída Dael, Leda, Irume. Transponda 5121, controle 1208. Autorizado. Galeão 340, conforme rota do plano, decola pista 10, Dael, Leda, Irume, controle 1208, transponder 5121, TAN 3191. TAN 3191, correto, chantar o feedback acionamento da 319. Chama lá. 37 da Gol. Estamos notificados. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, Bisque, qual o rumo ideal para o destino? 254. Carne Serra Tango. Tango está na aerostática. Gente, então, livre táxi, aguarde para o ingresso na pista 17. Charlie Serra Tango. Tango, navegação, vou na proa de Elefa, aguardando coordenação com assento para voar direto. É, na proa de Elefa. Papa Lima, Golf Tango, Formation Quartz, Quebec, Stand by 2 4. Olimpo 02, pronto, 4. Olimpo 02, autorizado, voo local Salvador, Salvador. O ingresso na área, Serra Bravo Romeu 204. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El. Após, segue direto. O transponder 50, 15, controle 120, decimal 8. Olimpo 02, cotejamento correto, chama para saneamento. Livre acionamento, chama para o táxi, Olimpo 02. Salvador, bom dia, Azul 4207, sente da Quebec. Azul 4207, formação Quebec, mas a escuta número 2 para 4. Sente saída da El? Afirmo. Grato, né? Aí te considero, ok? Estamos com a aeronave laboratório efetuando cheque dos procedimentos. Ok, muito obrigado pela informação. O pushback. Desautorizado acionamento, chama pushback do aeronave. Papapá Lima Golf Tango, Red Scott. Papapá Lima Golf Tango, clear to Serra Bravo, Serra Papá, via flight plan route. Runway 17, after takeoff, right turn. Dial departure and modular transition. Flight level 280. Squawk 5135, Salvador departure 120.80. Controle até o retorno. Até. Charlie Serra Tango, livre ingresso na pista 17, reporte liberando. Foi do axé no pés. Vai ter intenção de se afastar além do farol da barra, confia? Positivo, a intenção seria corredor axé, farol da barra, corredor Bonfim, aparente corredor Interlagos para retorno. Estimativo, mantém o corredor axé, 1020 o ajuste, reporte através do farol da barra. 1020 o ajuste, 1000 pés, reportará o farol da barra no corredor axé, Sierra. O 1864, complete final do procedimento RNAV, chama agora a torre no 1895. O 1895. Autorizado para aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível 340. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Motiva. Transponder 5130, controle 120, decimal 8. 0, via Rota Flamengo, 4-0, já é o Leda Mosta. Aciona o 3-0, controle 1-2-0, small wave, 4-2-0. 4-2-0-7, quanto a chamada correta, chama para o feedback e acionamento. 4-2-0-7. 4-2-0-7. Visual agora, 4-2-0. Bono 094, autorizado, estiver de chamar para o é um 288, alterno 260. 288, 260, até logo. Copiado Charlie Sierra Tango, estaciona na frequência livre, bom descanso. Salvador, bom dia, gol 1162 com a informação Oscar. 1162, contato radar, autorizado via chegada Mari, desça e mantenha 050, aguarde final do procedimento NDB Zulu, pistão na zero. Gente, então desce via, até o 50, o RNAV não está disponível. O procedimento de uso é o NDB Zulu, porém, se eu solicitar o RNAV, será autorizado, confirma. Ok, então, vou efetuar o RNAV, então. Ok, mantenha a chegada Mari até ISAP. Após ISAP, voe o serviço 368 para sinal do RNAV. Positivo, segue via até ISAP, após é o 368 para o RNAV da 10. Está autorizada a descida até 4.000 pés, gol 1.62, o ajuste 1.020, canceladas as restrições de altitude. 4.020 sem restrições de altitude. Controle, boa tarde, amanhã, bom dia, 402, descer para 1.970, transfere. De 864, Ibra. 864, reportando Juliette. Você vai reportar o quê? Antes da Juliette. Na plantagem da Juliette, jogou no 864. 1602, até o hotel, quando lá, torre 1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1020. 1602, até o hotel, quando lá, torre 1-8. 1602, só por gentileza, confirma o nome? 1602, agora. 602. O gol alto, traverso 4. Gravo alto, é a Vitor 368 para completar o procedimento. Livre descer até 050, guardando autorizações. Aceite 402. Ok, mantém através do 4904. Solo Salvador, é o Papa Romeu Vitor Sangual. 368. Autorizado, 368, 4000, ajuste 1020, voo 162. 62. Sangual Alfa, autorizado para Serra Bravo, Bravo Hotel, no horizonte, nível 100, decola da pista 17, com primeira curva direita na subida Coral, aciona 5023, controle 120, decimal 8. Autorizado, Serra Bravo, Bravo Hotel, pista 17, saída Coral, traçando 5023, controle 208. Vitor Sangual, procedimento correto, decisão B, e o PAD, por favor? Tá no quadro 3, com 4 abortos e 4 fins de autonomia. Tá gravando o Juliette, 864. Eu não copiei o Vitor Sangual, poderia planejar novamente? 4 abortos, 4 fins de autonomia, no quadro 3. Travolta com 4 dividido, confirmando então a solicitação decolagem na pista no zero? Afirmativo, decolagem no zero. Gente, então mantém subida coral com decolagem, famosa decolagem curva direita. E chama Nesta, pronto para acionamento DAX, o Vitor Sangual. Está pronto para acionamento, livre e chama táxi. Chamar a vantagem, então. Voo no 864, ingresso de LED, portão 05. Gilete 05864. Corredor Bonfim, na minha escuta. Oi, Ligeiro, ingressando agora no corredor Bonfim, na sua escuta permanente, Sierra. 3191, mantém a posição, aguarda para ataque, informa a aeronave do GF realizando o procedimento de cheque no ILS, vai aguardando o frente para prosseguir. Aqui vai manter a posição 3191. Pessoal, tem previsão de passagem desse aeronave do Jave, é isso? Não estou avistando nada aqui na final. Sim, aqui, eu fui em coordenação com o controle, guarda só instante. Salvador, o Fox Sierra voltando. Você? Na minha proa aqui, Bonfim, há uma formação a mais ou menos 1000 pés. Eu gostaria de dar presente a proa rotatória. Autorizado, rotatória, Fox Sierra. Autorizado, proa da rotatória, manterá 1000 pés. 29. Quatro na escuta? Na escuta. Condições de decolar sem parada, senhor? Afirmativo da posição da interseção no zero. Voo no 094, autorizado a linha de decolagem sem parada, pista 10, vento 160 graus, 079, ajuste agora no 020. O controle nos solicitou que após decolar, se a gente tivesse proa até 3 mil pés, somente após curva esquerda subida a mão. Ok, mantenha proa até 3 mil pés, voo 1094. 1 minuto e 5 minutos, aeronave está fazendo o check de LS da 28, ok? Então, nos aproximando pela 28, vai ter que aguardar. Emília de Salvador, o Guardião 07, mantém na escuta. Salvador, boa tarde, Sané 620 para informação, Quebec. Sané 620, bom dia, autorizado chegada a Mari, desse mantém 050, aguarde final do procedimento NDB Zulu, da pista 10. Quem venceu da Mari, deixando para 050, solicito a RNAV para 10. A gente aguarda a autorização da RNAV, mantendo a chegada a Mari até Itap. Mari até Itap, estamos com a Itap, para 10. Azul 4207 para push back e acionamento do 3. 4207 aguarda para push, informa previsão de aproximadamente 10 minutos. A aeronave DG fazendo check no LS da 28 e as aeronaves próximas ao ponto de espera corrigindo o próximo ao travesso do portão 1 ingressando na Índia já interfere. Então temos duas aeronaves já puxadas aguardando para táxi, ok? Sim, então, confirma 10 minutos. Sim. Ok, obrigado. Mantenha o rumo até cruzar 3 mil pés, após curva esquerda, direto Momo. Ok, mantenha por até 3 mil, depois esquerda Momo, voo no 094. Controle Salvador, bom dia, Xené 6255, informação Quebec. Xené 6255, autorizado chegada Mari, desse mantenha 060. Procedimento e uso NDB Zulu da pista 10. Mari 060, NDB Zulu da 10, quantidade de fazer o RNAV da 10? Positivo, mais próximo será autorizado, autorizado a chegada até Itap. Autorizado até Itap, pressionando 060, 6255. Azul 4082, controle. 402. Desça para 4 mil pés, ajuste no 020, após ITAP, voo Serra Vitor 368 para final do procedimento RNAV. 104.020 após ITAP, 368, 402. Salvador, bom dia, TAM 3191, através da... Bom dia, TAM 3191, mantém a posição, aguardando coordenação, controle, senhor. Controle, Salvador, o Fox Serra, 6 milhas da rotatória, completamente visual com o aeródromo. Te chama agora a torre 198, decimal 95, Fox Serra. Torre 191895, muito grave. Foi rotatória, aguarde 2024, Guardião 07. Será 6200, inicie redução para 250 mais. 250, 6200. Ativo, confirme o vento para o Jack. Vento 120 graus 08, nós chame final de 2 milhas, subiço no sexo 17, Fox Trot, Fox Trot Serra. Positivo, chamarei final 2 milhas da 17, Serra. O TAM 3191 não tem condições de alinhar e decolar sem parada, senhor? Afirmativo. 3191 agilizando manobras, autorizado alinhar e decolar pistando 0, vento no 20 graus com 079. Alinha e decola no 0, TAM 3191. Pode final do procedimento RNAV, chame a torre 1895. Para 95, obrigado, até amanhã. Salvador, bom dia, eu vou 1162, final da 10, na guardando autorização. Voo 1162, 62. Boa, bom dia. Tráfego ainda não avistado, ajuste agora no 020. Continue a aproximação, chame no externo, trem baixo para valor avistando, para autorização de pouso, voo 1162. 62. O Alfa mantém posição e aguarda para prosseguir até o ponto de espera, manter posição. Vai manter, o Vitor tá bom. Eu, Fox Serra, numa curta base da 17 pela direita. Fox Trot Serra, tráfego agora avistado, pouso autorizado na pista 17. Vento agora de 130 graus com 089, ajuste no 020, Fox Trot Serra. 1020, autorizado, pouso na 17, Serra. Guardião 07, reporte com visual para hora. Guardião 07, visual para hora. Gente, chame agora a torre Salvador na frequência 18.95. 18.95, obrigado. Semana 319. Comente. 268, o Renan. Frente complete final, procedimento RNAV, pistão no zero, chama a torre 1895. 1895, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia. Da 3191, nada é o Iron. 3191, contato radar na decolagem, submantenha 340, saída da EL. 340, da EL. Quando possível, comprou direto, da EL? Após 2000, autorizado, da EL. Após o quê? Após 2 mil pés, direita, direto da EL. Ok, vai da EL da presente. Continua a aproximação, senhor. Previsão de um espera na, no setor CEASA, na CEASA. Aguarde, eu tenho um gol agora no externo e mais um azul aproximado de Duna, ok? Ok, então entendeu, Guardião 07, mantém espera na CEASA. Limpo 02, chame da presente o solo em 1219. Está passando. Muito bom dia, 4082, próximo ao 366, estabilizado, Renato. 4082, bom dia, tráfego ainda não avistado, número 2 para pouso, continua a aproximação, aguarde a transição, senhor. Aguardando, 402. Plano 162, pouso autorizado, pista 10, vento de 150 graus com 089, ajuste no 020, gol 1162, tráfego já avistado. LV, pouso na 10, gol. Papai Uniforme, Foxtrot, Foxtrot Serra, no solo 35, confirme empate com o destino. Acho da mata, avião. Mata, livre, backtrack, chama livrando o taxiway Romeu. Livre, backtrack, chamará livrando o taxiway Romeu, o Lida, Irumi. Em Irumi, interceta per November 857. Aciona 5155, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, vai na pista no zero, curva direita, da EL, Lenda, Irome, Upper November 87, primeira do dia. Transponder, 5155, controle 1208, eu vou no 556. Vou no 556, correto, chama pronto, estacionamento no meia dúzia. Chega. Suba restrito ao nível de voo 330, está autorizado os desvios, caso não consiga contato com o centro, voe direto flotia após os desvios. Chame agora a Recife na frequência 12685, alterno 2545. 12685 ou 2545, obrigado. Outro procedimento. Aproximadamente uns 10 minutos para decolagem dessa pista, porém pista no 7 contra ser liberada. Permanece para decolagem na 10? Então vamos optar pela 17. Gente, então está autorizado realizar o 180 no pátio? Contorno via, ingresso taxi Lima, Mike, reporta na Quebec para prosseguir, depois espera da 17. Lima, Mike, Quebec, para o Vitor da Gol. Você viu quantos casos? Obrigado. 407 na vertical do RMA. Rodião 07, confirme esse visual com o Eco 190 do Azul, agora curta 9900. Afirmativo, tem condição de aproximar a cabeceirão no 7, interferência com tráfego. Sem interferência com tráfego, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, Guardião 07. 7, aguardando. Voo 1162 no solo 37, chame agora o solo em 121 do Small 9. 1219, voo 1162. Azul 4082, reporto um Eco Charlie 45, aproximando-se da pista 17, não deverá interferir com o seu pouso. Agora pista no zero autorizado, vento no 60 graus, 07 nós. Gente, livre pouso no 04082. Na 6200, controle? Prossiga. Devido à aeronave laboratório checando o ILS da 28, mantenha essa proa sob vetoração e aguarde para reassumir a navegação na proa do 366, ok? Mantenha ainda 4000, aguarde a autorização de descida. Ok, 4000. Então vou para a proa norte. Essa por aqui, eu vou pegar uma turbulência aí. Vou para a proa norte, mantendo 4000. Autorizado, proa norte, 4000. 7107. 7, reportará sobre a cabeceira 117, aguardando autorização para seguir o guardião 117. 07. Zero oito zero para 0 para 0 5, desça até o nível de voo 050, agora vetores para sequenciamento, curva à esquerda na proa 020. 10 5000 pés, na proa esquerda 020, também é 6255. Aguarde autorização de reassumir na proa do 366, ok? Mantenha a proa 020, aguardando autorização. Para autorização, vou direito tomar o limite. O limite vai ser a radial 300 do VR Salvador. Radial 300 VR Salvador, 062. Juliette, conta 10. Confirmo, na 162. Juliette, gate 10. Juliette, conta 10, vou na 162. Olimpo 02, tá aqui um pouco mais à frente, deixando a Juliette liberada. Avança o táxi, Juliette, 0202. Azul 4082. Táxi Alfa, repórter Juliette. Alfa, repórter Juliette, 402. Fiquei voando 366, baixando para... Confirmando, 4000? 366, 2500 pés. 366, 2500. Está autorizado o procedimento da Chalé 6200. Chalé 6255, atingindo... 050. Desça para 4000 pés, 6255. 4000 pés, o Oceania 6255. Ajuste 1020, 6255. 4000 com 1020, 6255. Torre 1 no 895, na Quebec, Vitor Sangual, graças. Confirmando ajuste 1020, 1020, Vitor Sangual. 3191, passa 160, chame Recife na frequência 1251, alterno 3325. Recife 251, alternando 3325, na 3191. Vitor Tango Alfa, autorizado o ingresso, chamado e pronto para decolagem aqui, estão no 7, Vitor Tango Alfa. Autorizado o ingresso, chamado e pronto. Copy that, Lima Golf Tango, taxi approved, call me on Papa. Atingindo 4000, Oceano 60, 6255. Estou ativo, 6255, está agora 21 milhas oeste de Salvador. Resuma a navegação, voo e pronto serviço 366. Para o final do procedimento RNAVE, desça e mantenha 2500 pés, já pode passar no 366. Reporta a canal, Oceano 60, 255. Marilete, o 4022. Pede, pode passar no treinamento. Para 2500, já passará o treinamento. 2500. Só janela de decolar? Sem parada? Não, tem quantos só janela de decolar? Sou zero, complete final, RNAVE, torre 18, decimal 95. RNAVE, decimal. Torre Salvador, no dia, Oceania 6. 200, passou 366. 6200, trem atravessado, ajuste no 020, continua a aproximação, chama externo, trem baixo, travado avistando, 6200. 6200. Oi, Salvador, 02, livre alinhamento, decolagem sem parada, pista no 0, agilizando manobras, vento 180 graus, 07 nós. Livre alinhamento, decolagem, 02. Inicie redução para aproximação, segue tráfego da companhia, meia dúzia de milhas à frente, já reduzido. Número 1 tem prioridade, 2 são um pouco mais rápido que o senhor, para liberar o eixo com mais facilidade para a sua decolagem. Travado 6200. Puxa, 6200. Pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus com 099, ajuste no 020, Chinar 6200. Pouso livre, Chinar 6200. Registro de altitude, guarde final do procedimento NDB Zulu da pista no 0. NDB Zulu da pista no 0, poderia fazer o RENAT ou até cancelado também? Está autorizado, então. Procedimento RNAVE. A presente já está autorizado o voo sem aviso 368 para a final da RNAVE, descendo para 4.000 pés. 368 para 4.000, tá? 3290. 62. Passou. 360. Complete final. Já na torre, 18, decimal 95. 2950. Salvador,